Músicas inesquecíveis. De nós.

se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do risco que me prendeu dentro do seu olhar. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Felicidade.

Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Look at all the stars in the eye. Look at all the moon. what's the matter? We'll make love at perfect time. Watch the world just disappear. This moment is ours to take. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Um brinde ao destino.

Canções imortais. Para de sonhar, é

músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.